o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, pra gente curtir tudo que a gente tem direito mais um pouquinho, tá bom? Olha só, hoje tem muita coisa boa. Hoje tá mais hard rock o programa, tá? Você que entende rock and roll deve estar sabendo. Não, é um rock que não é muito pesado. Mais hard rock, mas não, nem tanto. Mas eu diria que olhando aqui, tá bem hard rock, mas tá gostoso. Tem Bruce Dickinson, tem Cinderella, Empire, olha só, Coney Head, Fester, Pussycats, Desperado, Fastway, Chinchilla, Chinchilla, aquele bichinho mesmo, o nome da banda é esse, Chinchilla. Tem Dokken, Firehouse, Great White, Heaven, Loudness, olha, Glenn Hughes, Leader, Grave Digger, Michael Schenker Group, Michael Schenker, sobre Kill, Kill, George Lynch, Melia Rage, conhece Melia Rage? Se não conhecer, se não conhece, você vai conhecer. Michael Sweet, Dark Seed, olha só, Green Reaper e Guns N' Roses. É mole, cara. Tem mais ainda, Modern Rules, DRI e Overdose. Tudo isso pra você aqui, ó. Se der, vão ser 27 músicas pra você curtir rock and roll, tudo que você tem direito. Bom, na primeira sequência, Bruce Dickinson. Ele chegou a sair do Iron Maiden, depois foi até o Blaze Bailey, entrou no lugar dele, tentou seguir carreira solo, mas não deu certo. E nesses CDs que ele gravou de carreira solo, escolhi um aqui pra você curtir. Aliás, uma das músicas que Bruce Dickinson compôs junto com o Steve Harris lá no Iron Maiden. É Bring Your Daughter to the Slaughter. Traga sua filha para o abate. Olha o nome da música. Saca o nome da música. Bring Your Daughter to the Slaughter. Tá ok? Vamos lá, Bruce Dickinson. On your linen, bite the pillow, make no sound. Você ouviu aí Desperado, é o nome da banda, sabe quem canta? Você deve estar aí pensando, você que conhece o rock, eu já ouvi esse cara, em algum lugar, é o Dee Snider do Twisted Sister, tá? E essa é meio balada, meio blues assim do Colin For You com Desperado. Eu falei que o programa hoje tá meio light, meio hard rock, tá meio light, tá? Nem tão assim, não vá acreditando muito não. Festa é Pussycat, aliás, o que é light pra um é pesado pra outro e vice-versa, né? Festa é Pussycat, Jack the Bastards, Coney Hats, Disney Love, falou também Empire, Big World, Little Man, Cinderella, The More Things Change e Bruce Dickinson, Bring Your Daughter to the Slaughter. Bom, a gente vai pro break e na sequência tem mais, tem Fastway, olha só, tem mais, tem Fastway, Chinchilla, Dokken, Firehouse, Great Whites, tudo isso pra você já. Tá começando mais um bloco aqui pra você, olha, voltei com bloco, cara, oh meu Deus do céu. Meu dentista deve estar adorando esse programa, ele ouve também, sabe, Marquinhos? É, ele tem uma banda de rock e tudo. Brincadeira. Bom, olha só, nessa sequência tem Fastway, Chinchilla, Tolkien, Firehouse. Não tá tão light assim, não. Great Whites, deixa eu ver aqui, ó. Aliás, uma música, se não me engano, não deve ser dos Beatles, não. Money, That's What I Want. Não deve ser aquela dos Beatles, não. Heaven e Loudness. A gente começa com Fastway After Midnight. Vamos lá. Yeah.

A galera chama isso aí de hard rock, cara. Não sei por que ficar botando o título. Pra mim é rock and roll. Então, tem estilos diferentes, mas nada a ver. Loudness, você ouviu aí. Long After Midnight, Save Heaven também. Scream For Me. Great White Money, That's What I Want. Firehouse, Crash. Do Can Change The World. Chinchilla, Money Rolls Everything. E a primeira foi Fastway com After Midnight. Gente, a gente vai pro break e na sequência tem mais, hein? Tem Glenn Hughes, deixa eu ver aqui, ó. Tem Leader, Grave Digger, Michael Schenker. Tudo isso pra você já já. Já estamos aqui no terceiro bloco aqui pra você. Ei, meu Deus, voltei de novo com o bloco. Oh, minha Nossa Senhora. É, terceiro bloco, terceira sequência, terceiro set de músicas. Você vendo, você entenda do jeito que você quiser entender. Você tem o seu livre-arbítrio. Hoje eu tô pegando pesado, cara. Hoje eu tô pegando pesado. Deve ser o frio. Tá congelando os neurônios. Bom, olha só. Tem Glenn Hughes e Tona Iommi, Leader. É, Leader mesmo, é o nome da banda. Grave Digger, Michael Schenker Group, Kill. George Lynch, Eli Rage, Michael Sweet, olha, Dark Seeds, Green Reaper e Guns N' Roses. Essa sequência aqui o Marquinhos caprichou mesmo, cara. Tá bem grande pra você curtir e ficar à vontade mesmo, tá bom? A gente começa com Glenn Hughes e Tony Iommi, Face Your Fears, Encare Seus Medos. Vamos lá? rádio. We'll be right back. make love till someone dies.

essa, cara, na época que o Axl Rose fazia rock and roll, fazia o que fazia, lá no passado mesmo, que o novo álbum dele, Chinese Democracy, é uma mercadoria de baixo valor, cara. E pior que os caras vão fazer show aqui no Rock in Rio, não vai ser a mesma coisa, não adianta. É o Guns N' Roses com Welcome to the Jungle. Você ouviu também a Green Reaper, All Hell, olha só, All Hell Let Loose, All Hell Let Loose. Quase estou com a língua pra falar aqui, ó. Dark Seeds, do álbum Ultimate Darkness, acho que é do último álbum do Dark Seeds, de 2005, se não me engano. Next to No, olha só, Next to Nothing é o nome da música, Michael Sweet, Achilles Hill, se você quiser que eu traduza, é Calcanhar de Aquiles, tá? Mariah Rage, Beginning the End, George Lynch, The Beast, parte 1, tá? Kill, Answers in Your Eyes, rolou também Michael Schenker, um dos fundadores do Scorpion, Michael Schenker com o irmão Rudolf Schenker, formou junto lá com o Klaus Meine, Matthias Jeb, aquela galera toda lá, eles formaram o Scorpions, tá? My Time's Up, é o nome da música, Grave Digger, You Wanna Rock, é o líder, All Your Neon, e Glenn Hughes e Tony Iommi, que chegaram a tocar juntos no Black Sabbath. Glenn Hughes já foi vocalista do Black Sabbath, foi baixista, depois foi vocalista, tá bom? Face Your Fears, a gente vai pro break na sequência, mais uma saideira aqui curtinha, mas eu tenho certeza que você vai gostar, já já. Já chegamos aqui na última sequência do programa de hoje, cara, e olha, são três musiquinhas só, mas eu tenho certeza que vai ser bom. Chave de ouro, sabe como é que é? Finalzinho, a gente tem que, pra terminar o programa, começar e terminar, tem que ser programa, tem que ser músicas boas. Aliás, e no meio também, quer dizer, só tem coisas boas, é difícil você escolher qual é o melhor aqui. Aliás, é muito difícil fazer a programação desse programa, cara. Realmente complicado, complicado. Olha só, nessa sequência você vai ouvir Bobby Rulls, você não conhece, vai conhecer a banda, Bobby Rulls, D.R.I., tem que falar separado, porque são três letras separadas, D.R.I., letras separadas, tá? E Overdose, tá? Overdose, como eles falam em inglês. Bom, a gente começa com Bobby Rulls, Down in the Nowhere Land, vamos lá. Just your mind.

Fechando bem, como eu disse pra vocês, a gente tem que terminar com coisa boa, cara. Pra ficar aquele gostinho de quero mais, né? Overdose, A Good Day to Die. DRI, Dead Meat. Olha só, Um Bom Dia Pra Morrer, Carne Morta. Realmente, as músicas são... Se você for traduzir, meu amigo, olha só, Mob Lures, Down in Our Land. Ou seja, deitado numa terra de ninguém. Na terra de nenhum lugar. Nowhere em nenhum lugar. Ah, não tem nada que ficar traduzindo também nome de música, né, cara? Tem nada que ficar falando com isso. Gente, ó, chegamos ao final de mais um programa, mais um Classic Rocks, tá? E, como todo sabadão, eu sempre falo pra você, se for dirigir, meu amigo, não beba, ok? Classic Rocks.